cidadãos de cima, cidadãos de baixo. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro 2:13. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A palavra de Deus nos diz para não amarmos o mundo, nem as coisas más que nele existem. Todavia, não devemos nos alienar existencialmente da sociedade civil, pois Jesus recebeu da parte de Deus todo o poder nos céus e na terra. E devemos discernir corretamente este aparente paradoxo. Devemos viver como santos, renascidos da luz e separados de todo o pecado. Mas também devemos participar da luta comum da sociedade civil pela vida, como o trabalho, a fraternidade humana, o aprendizado institucional e obediência às leis e às autoridades constituídas, com sabedoria. Este é um entendimento que está nas Escrituras e que deve ser corretamente interpretado, para que não caiamos em nenhum dos dois extremos. Somos nascidos de Deus, salvos e transformados pela fé. Somos cidadãos dos céus, Igreja de Cristo e participantes do Reino de Deus, o qual vivemos dentro de nós e aguardamos em plenitude na ocasião da sua vinda e manifestação visível. Nós fomos comprados para Deus e não pertencemos mais a este mundo. Não podemos mais amar o mundo e suas sujeiras, nos guardando de todo pecado, e nos guardando de participar das obras malignas que nele se praticam. Mas, ao mesmo tempo, ainda não podemos nos alienar existencialmente da face da terra, mas devemos ser embaixadores do reino de Deus entre os homens, fazendo a diferença, pregando o evangelho, glorificando a Deus pelo bom testemunho das nossas ações, sendo sal da terra e luz do mundo. Assim, mesmo sendo cidadãos do reino superior de Deus, também devemos ser bons cidadãos civis, mesmo quando perseguidos ou maltratados, praticando o bem, trabalhando honestamente, dando bons exemplos, sendo úteis, amando e ajudando o próximo e cumprindo os deveres cívicos, pagando os tributos, respeitando a lei e a ordem, respeitando a todas as pessoas indiscriminadamente, e nos sujeitando com sabedoria aos governos superiores, que são as autoridades constituídas, pois elas são ministros de Deus para o bem dos que se conduzem honradamente, pois todo poder e autoridade, acima de tudo, está nas mãos de Jesus, que reina soberano desde os céus intercedendo diante de Deus a favor de todos os que andam na luz e obedecem ao Evangelho. Decretos da Fé. Blogspot.com